tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, are the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. Con Ori Potina e senza fine, la miglior musica. Soir.

place in here. I've been around waiting for you. I walk all the time like a fool. I have nothing to do without you. Gente sempre igual, pré-estreia mundial, um espetáculo de todo dia. Somos nós contra a solidão, contra esse calor, contra os desenganos, contra tempo e contra mão. Somos o Pardal, somos o Condor, somos o Pardal, somos o Condor. Conhecidos heróis. Somos nós, somos todos nós, gente sempre igual. Pré-estreia mundial, um espetáculo de todo dia. Somos nós contra a solidão, contra esse calor, contra os desenganos, contra tempo e contra mão. Somos o Pardal, somos o Condor, somos o Pardal. Eu caminho a até você, eu sei. O meu sol e meu luar vem da luz do seu olhar, eu sei. Mito e meta eu lhe fiz, medo e morte eu desfiz. Por quê? Amada e mãe, não há meio de evitar.